coitado. Ele acha que tá enganando a gente, mas tá sendo enganado. Ele acha que usa nós duas, mas tá sendo usado. Já que ele quer prazer em dobro, nesse jogo vai pagar dobrado. Vamos combinar assim, marca com ele da hora e o lugar pra mim. Eu quero ver a cara dele, como vai ficar te esperando e me vendo chegar. Ele vai passar mal quando ver que a matriz conhece a filial. Tá se fazendo de cordeiro, mas é lobo mau. Se ele tentar fugir, a gente pega e quebra ele. E quebra ele no pau.